Na tarde desta quarta-feira, dia 19 de junho, foi realizada uma sessão de homenagens da Câmara de Vereadores Mirim. Na oportunidade, foram homenageados três vereadores e os ex-prefeitos Adilson Schmidt e Celso Zucchi pela contribuição dada ao desenvolvimento da cidade. Vamos conversar agora com o presidente do Legislativo Municipal, vereador Ciro André Quintino, que participou deste evento. Presidente, qual o balanço que o senhor faz desta sessão de homenagens dos vereadores mirins? O programa Vereador Mirim é um programa já de sucesso aqui no município de Gaspar e também no estado de Santa Catarina. Hoje é referência, né? Muitas cidades que não têm o programa nos ligam aqui e nos perguntam como funciona o programa Vereador Mirim aqui no município de Gaspar. E hoje, numa sessão da Câmara Mirim, a mesa diretora resolveu fazer homenagem a algumas pessoas, né, aqui do nosso município, e aproveitando em ensejo, foram homenageados aí ex-vereadores, ex-prefeitos, também o atual prefeito, o vereador Ciro também homenageado, através aí do presidente da mesa, o Gustavo Borges, e também as nossas duas vereadoras também foram homenageadas, a vereadora Franciele, a vereadora Mariluz. Isso, na realidade, faz parte da cartilha do programa do vereador Mirim, né? O vereador Mirim, ele aprende muito com os vereadores principais, mas nós também aprendemos com eles. Então, hoje foi um dia de emoção, de aprendizado, e quem sabe ali futuramente tenhamos aqui alguns vereadores futuros que saem aqui do vereador Mirim, do nosso programa, que possa representar o município de Gaspar. Um dos homenageados nesta tarde foi o ex-prefeito de Gaspar, Celso Zucchi. Seu Celso, qual a importância de receber esta homenagem da Câmara Mirim? Quero cumprimentar você e também o nosso ouvinte da Rádio Sentinela, dizer que é uma grande satisfação a gente poder estar recebendo uma indicação de moção aqui da Câmara de Vereadores Mirim, né? Principalmente por um jovem, né? O Gustavo Borges, um garoto lá do bairro Bela Vista, né? Que sofria muito naquela região onde ele mora ali com alagamentos. E eu consegui do então deputado federal Décio Neri de Lima uma emenda de R$1 milhão à época, e nós fizemos uma indicação para colocar esse recurso lá no bairro Bela Vista para fazer essa drenagem, ajudar a resolver uma parte do problema da comunidade. Então, e graças a Deus, resolveu uma boa parte, né? Não está 100% ainda, porque precisa mais de investimento, né? Mas resolveu bastante. E a gente receber uma homenagem dessa aqui na Câmara de Vereadores Mirim, para mim, é uma alegria imensa. O senhor acredita que essa ação sua lá no bairro Bela Vista, menino ainda bem pequeno, os pais, lembro muito bem, comentaram com ele, e aí ele resolveu fazer homenagem para o senhor. Com certeza. E comentamos aí em off, eu e ele, sobre o Instituto Federal. Também foi uma grande conquista que a gente trouxe para o bairro Bela Vista. Na época, a Marilúcia ainda era vice, junto com a senadora Edilson Salvato, conseguimos trazer. Ele era para ficar em Brusque ou Blumenau, e a gente conseguiu trazer para Gaspar, o Instituto Federal, que é uma obra maravilhosa. Eu diria para você que dos meus três mandatos de prefeito foi a maior conquista para a nossa cidade de Gaspar. É claro, teve ponte, viaduto, uma série de outras obras que a gente fez no município, mas para mim, pessoalmente, foi o Instituto Federal, porque estudam lá hoje, fazendo cursos técnicos gratuitos, mais de 1.500 jovens. Já passou uma barbaridade de jovens aí se formando para o mercado de trabalho, enfrentar. Porque hoje em dia a concorrência é cada vez maior, então o jovem tem que estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho. Isso é bom para quem? Para o jovem e também para o empresário que vai pegar uma pessoa qualificada para trabalhar na sua empresa. Então, para nós, para mim, foi uma grande conquista para o bairro Bela Vista. Outro homenageado nessa tarde aqui na Câmara de Vereadores, pela Câmara Mirim, através do presidente Mirim, Gustavo Borges, foi o ex-prefeito de Gaspar, Adilson Luiz Schmidt. Adilson, qual a emoção de receber essa moção aqui na Câmara de Vereadores dos vereadores mirins? A pessoa do presidente Gustavo Borges, que fez o convite, na Patrícia, que é a coordenadora do projeto, muito importante, vereador Mirim aqui na Câmara, vereador de Gaspar, dizer que é um reconhecimento, sim, importante, mas, acima de tudo, mostra que os vereadores mirins estão preocupados com a questão da história de Gaspar, de quem já foi um agente público, quem ocupou um cargo importante como estar prefeito de Gaspar na gestão 2005-2008. E volto a frisar aqui, não fui só eu, o ex-prefeito Celso Zucchi também foi homenageado, também realizou um trabalho por três mandatos. Isso é importante para que os jovens de hoje, que estão ali ocupando ao longo do ano como vereador mirim, conheçam um pouco mais da história de cada prefeito. Cada um fez um pouco. Nós estamos já no 16º prefeito, desde Leopoldo Chiramo, cada um fez um pouquinho para Gaspar, ou algo que foi possível, conforme os recursos, conforme a época, mão de obra, funcionários, maquinário, enfim, recursos. Mas o mais importante, a cidade de Gaspar hoje tem 13 vereadores mirins que trabalham bastante. Essa moção eu vou dividir com a minha família, com meus amigos, com meus colaboradores, porque se hoje o bairro Bela Vista ainda carece de obras, cada um fez um pouco. Foi citado que o Celso fez a drenagem da rua importante, que é a rua Amazonas, uma rua que tem problema é seríssimo e até hoje ainda tem situações a ser resolvidas. O Giovano Borges, então, vereador, por exemplo, comprou lá aquela moto Obama que auxilia quando das chuvas fortes e enxurradas. E eu fiz pavimentações, melhorei a iluminação. Por isso, cada um tem a sua responsabilidade de estar melhorando a vida de cada cidadão gasparense. A disso, você acredita que é importante para que os pais repassem para os filhos, nesse caso que são vereadores mirins, que conheçam a história da cidade, a história dos ex-prefeitos, das pessoas que trabalharam e promoveram essa evolução para Gaspar? Com certeza, porque a classe política tem sofrido um desgaste. Mas eu quero dizer que existem pessoas boas, existem pessoas com boas intenções, que têm projetos para Gaspar, que têm ideias para Gaspar. O que falta, sim, é deixar um pouquinho de lado a birra, a ciumeira, ou então um pouco de teimosia, e sentarmos em torno da mesa e discutir o que é melhor para Gaspar, independente da sua cor partidária, independente do seu credo, independente de se foi ou não vereador, se está ou não vereador, se foi ou não prefeito, se está ou não prefeito, ou mais importante, se vai ser ou não candidato ano que vem. As eleições, eu sempre dizia, e aprendi isso com o governador na época, e o já saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, as eleições passam, elas terminam no dia que se proclama o vencedor. A eleição termina, e o escolhido pelo povo, quer você quer ou não, um vai ser escolhido, como Gaspar, prefeito, vice e mais 13 vereadores ou vereadoras. Então isso cabe ao povo. E cabe ao povo, após 4 anos, fazer uma avaliação se eles merecem mais uma chance, ou seja, mais um mandato, ou então substituir. Vamos conversar agora com o Gustavo Borges, que é o presidente da mesa diretora da Câmara Mirim, que fez essas homenagens nessa tarde de quarta-feira. Gustavo, como surgiu a ideia de homenagear esses 6 homenageados hoje? Eles fizeram bastantes coisas para o bairro Bela Vista e toda Gaspar, e isso me sentiu uma vontade de homenagear eles, que são Kleber Edson Vandal, Ciro André Quintino, Pedro Celso Zucchi, Adilson Luiz Schmidt, Cícero Giovanni Amaro e Giovano Borges. Gustavo, o que você tem aprendido durante as sessões da Câmara Mirim? Eu aprendi como me comportar dentro de uma Câmara. Eu sempre venho nas sessões dos adultos. Eu vejo o Ciro, eu vejo assim ele fazendo as coisas e eu tento pegar aquela coisa e fazer na sessão. Quando eu estou fazendo a sessão mirim, eu pego o que ele fez e faço na sessão. E você pensa em quando ficar adulto, ser um vereador, ser um político e ajudar a cidade de Gaspar? Sim, e também quis imitar meu Dinho e talvez eu também seja um vereador e um presidente da Câmara Municipal de Gaspar. Teu Dinho, o ex-presidente da Câmara, o Giovano Borges. Isso. E ele mora em cima da loja dos meus pais e a gente sempre conversa sobre política, essas coisas, eu aprendo bastante coisa com ele. Vale a pena participar do programa Vereador Mirim? Sim, é muito bom. Foi um incentivo para mim do meu tio Giovano Borges fazer isso. Vale a pena. Da Câmara de Vereadores, falando sobre a sessão de moção de aplausos realizada pela Câmara Mirim, Gil Dias para a Rádio Sentinela.